Solo 78, seu Solo Flores, 28, direito, 219, Solo. 219. Solo Salvador, boa noite, Altan 3, 3, 3, 3. Boa distância. Para o solo. Solo 3178. 3178, obrigado, táxi de Alfa, responde da Juliette. Alfa vai reportando da Juliette. A bordo, autonomia 3 horas e 54, Altana Galeão. 074, exalo táxi via Índia Alfa até o Poder Espera Logo Zero. Chame tu em frequência 1 minuto, decimal 6, Kenegal 015. Entrado via Índia Alfa até o Ponto Espera Logo Zero, chama Torre 1 no 8, 6, 6, 9, 0, 7, 4. Gente autorizada, linha de decolar, 080 graus, 3 nós, o 074. Linha minha de decolagem, 10, gol, 10. Bexiga, Rio 5972. Pushback acionamento. E puxa acionar e reposta para o táxi. Espera para o táxi, 59. Mil e quinhentos pés, o gol 1074. Estimativo, decolou 35, controle 19, decimal 3, correção 19, decimal 8. 19, 8, uma boa noite. Controle, muito boa noite, gol 1074. 1074, controle, meu cordial, contato radar. 1074. Web 716, este é o controle. Ajuste 1095 direto Duna 4000 para o ILS. É, confirma direto Duna? Confirmo. Para quanto? Direto para quanto? 4000. 4000. 972, com 4 a bordo, 3 horas e 20, até na guarda. Rio 5972, autorizado táxi via PAT-1, Índia, Alfa, até ponte, espera da 10, chamo 2, 1 no 8, decimal 6, QNH 1015. Gente do ajuste, Índia, Alfa, espera da 10, 8614. Obrigado, Rio 5972. total 9908. Chega total 9908. Com a Alfa 320 Guarulhos. Torre Salvador, boa noite. E a Upper 21, Bigodal no zero, após curva direita, saída Ardor, após Rui Elefa, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, responde 5162. Total 9908, agora de momento ele verificado. Corrigindo a sua saída, sua rota será Elefa após Cebide. Depois Cebide foi conforme a rota do plano. Pegou a da 1-0, foi da Arbor, depois foi Elefa. 3-2-0 aprovado, conforme a rota do plano. A saída é da Arbor, do Elefa. Então, após Elefa, Cebide confirmado. Cebide voe conforme a rota do plano. Cebide voe, posterior vai ser a rota de plano. Controlando o 5162 transponder, 19 deu controle, controle total 9908. Total 9908, planejamento correto, resposta quanto para push e acionamento. Está pronto para acionamento da posição, posterior vai ser o push check. Confirme, portanto, 50? Bate o 3, senhora. Salvador, acionar 6224, posição 1 para o feedback do acionamento. Acionamento 6224, autorizado para o acionamento, resposta para o ataque. Sempre autorizado para o acionamento, resposta para o ataque, 6224. Total 9908, confirme se já pronto para o acionamento? Acionamento da posição, vou reportar para o pushback. Quem aí se liga acionar, resposta para o push. Cadê? Ele acionar, reporta para o push total. Passou o controle, viu? Estimativo, decolou aos 4-4, controle 19, decimal 8, 19-8. 19-8, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, decolou na sua escuta. Rio 5972 é o controle, contato radar. Sente, mantém perfil. Grão 1490, posição 020. Sim? Information Alpha request anything clearance to Lisboa, flight level 370. Grão 020, stand by. Stand by. 5716 livre. Pantanal estabilizado, 5716. Para o táxi, 107 pessoas a bordo, 2 horas de autonomia, alternando a rotina. Penal 6224, autorizado táxi via Índia, Alfa, telefone espera da 10, chame 2, frequência 118, decimal 6, QNH 1015. 100, Índia, Alfa, para o ponto espera, chama 232.6, alternando a 6224. Total 9908, já acionado para o pushback. Livre, acionar resposta para o táxi, total 9908. Livre o pushback, é total táxi, total 9908. Positivo, Duna está passando agora, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 118B. 118B, obrigado. E o 5972, chame Recife 1251. Recife 1251, 5972, obrigado. 5716, continua a aproximação, aguarde a posição de pouso. Aguarde, 5716. Ingresso decola imediato? Autorizado, ingresso decolagem imediata com vento 1,60 graus, 5 nós. ready for copy? Go ahead, Sorrel 0 Portal 020. Portal 020 for Lisboa, approve this flight level 370 via Upslu 10 until Natal after you fly confirm your flight plane route. Take off runway 10, first turn left. Book a departure, depart transition. Salvador approach control 119.8, tower 118.6, squawk 5173. Aeropostal 020, clear to Lisboa, flight level 370 via upper Zulu 10 until Natal, after that will be upper November 873. After takeoff runway 10, book a departure, depart transition, 119.8, tower 118.6, and a squawk 5173. 2020, after departure, turn left. Yep. Ready for test. And push. After departure left turn, report for pusher, portal 020. Criador 24, decola 52, controle 1, 9, decimal 8. 198, 6224. Salvador, boa noite, Uné 6224. Luciano 224, esse é o controle, meu cordial, conta pro radar. 224. 33 de autonomia, alterna Galeão. Volume 3 a bordo? Afirmo. 9908, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera do 0, chame torre 1 no outro decimal 6, quem negar no 0 no 5. 19.000, ponto de espera, o total 9908, a chama. Sete, um, nove, meia, solo 53, livre à direita, 129, solo. 129, obrigado. Boa noite, 57, eu não me lembro, não sou escutando. 157, 16, utilizar o táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3. Está autorizado alinhar e decolar o total. Vento 180 graus, 5 mais. Líder 509, desça para 2000. 509 para 2000.